DJ Bob Rennie. Você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que cresci, você quer me namorar. Oh, você não acreditou. Você sequer notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que cresci, você quer me namorar. Não vou acreditar.